e ao som de domingo eu te curti. Quando eu me for não lembrar você, já não vou mais estar junto a ti. Imaginar que ao som de domingo eu te perdi. Aonde estás? Quero te ver, parte daqui.